Salvador, da 3520 novamente, tá? Tanto cópia para Aracaju. 3520, autorizado Aracaju, nível 190, pista 10, curva à esquerda, Fuca Aracaju, controle 208-5401. Autorizado Aracaju, 190, decolando da 10 na Fuca Aracaju. Decola com curva à esquerda, controle 208, transponder 5401, tá? 3520. Correto, chame pronto, 3520. Vai chamar quando pronto. Bom dia, tá 3399. Responde a saída para a pista para Guarulhos. Tael. Tael, obrigado. Prossiga, Golf. Qual? Que nível inicialmente? Prossiga. A Bravo deve passar para Guarulhos. Autorizado Guarulhos 360, Zulu 16, pista no zero, direita, da El, Leda, Print. Controle 120, décima 8, transponda 5410. Dez, direita após, confirmando, chame pronto. Salvador, puta, 3520 já tá pronto, tem que estar aqui. Tá pronto para a cópia? Já copiou? Copiou? Copiou, 390, Fuca, Aracaju, 401, 208.2. Ah, ok, o TAM 3520, tava confundindo com outro TAM, ok. Tá autorizado, chama o táxi. Uma tática da 3520. bom? Você vem para Torre de Salvador? Com bom, mais uma vez, eu tenho que ir para o lado na frente da permanência que eu vou no centro. E a navegação está até que eu vou no zero, mas não é. Mas eu estou no grupo, eu estou quase baixo. Gente, 18, 18, 17, só um instante. Salvador, bom dia, 13399, tem informação alvo com autorização Guarulhos, 380. 3399, só um instante, cópia. Guardando, 3399. Salvador, o TA 3520 está pronto, taxa alternativa Recife com 1h55. 105 agora. TA 3520, autorizado o táxi via Índia, um bom de paredão no zero, reporte pronto. Via Índia, vai informar pronto, TA 3520. TA 3399, pronto, cópia. Pronto para cópia, 3399. Gente, eu tenho um pré-autorizado 360, copia? Afirmativo, 360, pronto para cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da 10, com curva à direita na saída da El Leta Bridge, onde intercepta o pêndulo 16. O controle Salvador opera em 120.8 e o transponder 5412. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 10, com curva à direita da El Leta Bridge, ataque de bridge, intercepta o pêndulo 16. Controle Salvador 1208. E essa ando 5412. TAM 3399 no portão 2. TAM 3399, cotejamento correto. Chama pronto para o tiver funcionamento. Chama para o posicionamento. TAM 3520, TAM 3520, autorizado a linha e decola Y0, vento 1000 graus, 07 nós. No 87 da Gol, é a torre. E de acordo com o Notam, o destino que o senhor tem na navegação, que é o Pêndulo 10, SMAP, direto posição awake. Direto Mike India Alpha e o Pêndulo 44 já foi vencido. Notão era para até de 17 do 10 a 21 do 10 até 2h59. Rota, comando autorizado, correto? Afirmo, para Guarulhos somente o Presulu 16, que é no caso aqui ao centro também tem. Okay. De acordo com o plano de voo é Belo Horizonte, após DCT Trivi e após DCT Poços de Caldas. Decola 32, chama o controle 120, decimal 8. 208. Corvador 3520, curva na esquerda, cruza agora 3, meu pé. 3520, contato radar, submantém o nível 90 na saída Fuca. Na Fuca, ascensão 1907. Golden 8, 1, 7.